Ontem um novo dia, hoje um dia mais velho. Primeira parte. Os Jethro Tull são uma banda britânica de sonoridade eclética, cujos membros, dissidentes de diferentes formações musicais, se encontraram na cidade de Luton, no norte de Londres, no começo do ano de 1968. Banda nem sempre é instantâneo, os Jethro Tull passaram uma fase de afirmação, alterando várias vezes o nome, tentando com cada mudança obter novas oportunidades para tocar no circuito de clubes londrino. Certa vez, um dos agentes que marcava os concertos, o homem entusiasta da história, sugeriu Jethro Tull, o nome de um pioneiro de agronomia em Inglaterra que concebeu a primeira máquina agrícola. Foi esse o único nome que nesta altura conseguiu algum sucesso. Quando eles o apresentaram ao gerente do clube, este gostou e pediu-lhes para voltarem noutra data. Foi este o nome que acabou por ficar e que durou até hoje. Thank you. singing sad songs, but still the easiest way I have to say. So when you look into the sun, see all the things we haven't done. Or was it better than to run and spend the summer crying? Now summer cannot come anyway. Fat man, people would think that I was just good fun. Would rather be a thin man. I am so glad to go on being one. Too much to carry around with you. No chance of finding a woman who you in the morning and all the night time too. Woo! Mm-hmm. be a fat man. I've not the patience to ignore all that. Hate to admit to myself, half of my problems came from being fat. Won't waste my time feeling sorry for him. What a sight for my eyes to see you in sleep. Could it stop the sunrise hearing you weep? You're not seen, you're not heard, but I stand by my word. Came a thousand miles just to catch you while you're smiling. What a day for laughter and walking at night. Me following after, your hand holding tight. And the memory stays clear with a song that you hear. If I can but make the words awake the feeling. Reason for waiting and dreaming of dreams. So here's hoping your faith in impossible schemes that are born in the sight of the wind blowing by, while the dimming light brings the end to a night of loving. Thank you. Ainda hoje a banda está no ativo, dando concertos, lançando álbuns e mantendo os fãs contentes pela sua continuidade durante cerca de 45 anos. This Was, de 1968, é o nome do álbum de estreia dos Jethro Tull, no qual há uma preferência pelos blues. O grupo integrava então Ian Anderson na voz, flauta e guitarra acústica, Glenn Cornick no baixo, Clive Bunker na bateria e Mick Abrams na guitarra elétrica. Mick Abrams, um purista dos blues, separou-se do grupo para formar Bloodwind Pig, sendo substituído por Martin Lance Hornbach. Thank you.

it's only fair. He was willing to give to you, you deserve. You're waiting for more, but you've already. A peça de jazz Serenade to a Cuckoo, Anderson começou a demonstrar o seu talento como flautista. Stand Up, lançado em 1969, é o primeiro álbum em que Ian Anderson se evidencia em relação ao resto da banda. Em 1971, a banda lançou um dos seus trabalhos mais conceituados, conhecido por muitos dos seus fãs como a obra-prima da banda, Aqualung. A temas como Aqualung e Locomotive Breath, com os seus ritmos cativantes, juntavam-se outros como My God, Cross-Eyed Mary e M43, que seriam mais tarde recordados como pontos altos do rock clássico. Poor old sod, you see, it's only me. running down his nose. Greasy fingers smearing shabby clothes. Head well hung, drying in the cold sun. Watching as the frilly panties run. Head well hung, feeling like a dead duck. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride the sails over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Thick as a brick, de 1972, é o álbum em que se nota a vontade de Ian Anderson incluir nas suas músicas uma orientação mais apoiada, por exemplo, no folk, no jazz e no rock. In the tidal destruction, the moral malaise, the elastic retreat rings the close of play. As the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan was rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Com Thick as a Brick, Anderson e os colegas da banda levam o rock para além dos limites da música de formato pequeno. And the love that I feel is so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. Concordando com as opiniões dos críticos que afirmavam que Aqualung era um álbum conceptual, Ian Anderson decidiu fazer a mãe de todos os álbuns conceituais, promovendo a disparatada ideia de que as letras foram escritas por um menino de 8 anos. Os dois lados do LP têm apenas um tema que dura cerca de 43 minutos. Thank you. as the sun plays on the infantry returning from the sea. The doer and the thinker, no allowance for the other, as the failing light illuminates the mercenary's creed. A foam fire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is far away. The oracy is stamping, we'll be right back. you smile at everyone. You meet the stairs, you're unaware that your doings are done. And you laugh most ruthlessly as you tell us what not to be. But how are we supposed to see where we should run? Back down and they put you first in line. Este programa teve locução de Rita Garcias e João Brito. Realização de João Brito.